Nós não tocamos qualquer música, porque você também não ouve uma música qualquer. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E você está fazendo parte da Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. E hoje, em nosso coreto imaginário, em nosso coreto carnavalesco, somente sucessos de Momo. Músicas que realmente foram cantadas nos salões da vida. E nós vamos com música, mas antes, se você quiser participar desta audição, mande uma cartinha para nós, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Gravação autêntica e original desta composição que depois se tornou As Pastorinhas. Aqui com o título original, aqui com seus versos originais. João Pecla de Barros cantando, do Noel Rosa, linda pequena, gravação autêntica e original, como foi composta, linda pequena, posteriormente veio a fazer sucesso com o título de As Pastorinhas. Nelson Gonçalves também, nosso coreto carnavalesco. Mais uma vez ele desfila em Arrancho do Zacarias, Nelson Gonçalves cantando do Marques Júnior, Pepita. Raul Torres, que era da música regional brasileira e de vez em quando acontecia também nos carnavais da vida. Raul Torres canta do João Pacífico, Onde Vais, Maria? Estrela d'alva no céu disposta, e a lua anda tonta com tamanho esplendor, e as moreninhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pequena, pequena que tens a cor morena, tu não tens pena de mim e vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me faz a lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. A estrela d'alva no céu desponta, e a lua anda tonta com tamanho esplendor, e as moreninhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Thank you. tomar bebida. Na Espanha ninguém mais sorri. E sem ela não há mais moradas lá em Madrid. Eu vim aqui buscar bebida. Na Espanha ninguém mais sorri. Matou o Manolete, não foi o touro, não. Bumba, chibumba, chibumba. Foi a saudade da bebida que fez sangrar seu coração. Eu vim aqui buscar bebida. Na Espanha ninguém mais sorri. Matou o Manolete, não foi o touro, não. Bumba, de bumba, de bumba. Foi a saudade da bebida que fez sangrar seu Maria, tão depressa assim. vou colher uma rosa, vou colher uma rosa lá no meu jardim. Onde vai, Maria? Tão depressa assim. Vou colher uma rosa, vou colher uma rosa lá no meu jardim. Em 2006, o 13º ano consecutivo no ar de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Somente com sucessos carnavalescos, músicas que foram gravadas e gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Albertinho Fortuna, que nasceu no Porto, em Portugal, mas que se tornou brasileiro de coração e fazia sucesso no Rio de Janeiro, ele que fez parte do cast artístico da Rádio Nacional. Albertinho Fortuna e seu sucesso carnavalesco, do Roberto Martins, Marcha dos Gafanhotos. Chico Alves, o Rei da Voz, campeoníssimo dos carnavais. Francisco Alves, em arranjo Lírio Panicali, defende do musicólogo Ali Barroso, Mal Me Quer, Bem Me Quer. Ainda, para todos os nossos ouvintes, mais uma gravação autêntica e original. Almirante, a maior patente que o rádio já teve. Almirante, que foi radialista, que foi pesquisador da nossa música, que foi historiador, que foi produtor radiofônico. Almirante canta do Braguinha João de Barro, Moreninha da Praia. Gafanhoto deu na minha roça, comeu, comeu toda a minha plantação. Sou gafanhoto, sou, sou, deixo um pé de agrião pro meu pulmão. Gafanhoto, isso não se faz, deixa minha roça em paz. Gafanhoto deu na minha roça, comeu, comeu toda a minha plantação. Sou gafanhoto, sou, sou, deixo um pé de agrião pro meu pulmão. Gafanhoto, isso não se faz, minha verdura, gafanhoto comeu. A rapadura, gafanhoto comeu. Não há mais nabo, nem quiabo, que diabo, não há couve, que é que houve? Gafanhoto comeu. Gafanhoto deu na minha roça, comeu, comeu toda a minha plantação. Sou gafanhoto, sou, sou, deixo um pé de agrião pro meu pulmão. Gafanhoto, isso não se faz, deixa minha roça em paz. Pro meu pulmão. era um dia os grãos de areia do mar. Ficara sabendo a somizada das minhas penas, então a de chorar. Ficara sabendo a somizada das minhas penas, então a de chorar. Mal me quer, bem me quer, uma flor nos ajuntou. Bem me quer, mal me quer, esta flor nos separou. E você que não tem, nunca teve coração, foi-se embora, foi, e me deixou na solidão. Ai, ai, se você puder contar um dia o chão de areia do mar. Ficará sabendo a solidada das minhas penas, então há de chorar. Mal me quer, bem me quer, uma flor nos ajuntou. Bem me quer, mal me quer, essa flor nos separou. E você que não tem, nunca teve coração, foi-se embora, foi, e me deixou na solidão. Ai, ai, se você puder contar um dia o chão de areia do mar, ficará sabendo a somizada das minhas penas, então a de chorar. Yeah.